minha sorte, a dura cruz levar, sua graça e seu poder. Quero sempre aqui cantar, contente com Jesus, levando a minha cruz. Eu falo de Cristo, que é a minha luz. Ser Cristo comigo.